Bem-vindos à nossa programação. Convida você para estarmos aqui tocando muita música legal, informação, sucesso e alegria aqui na sua rádio. A ZYL304, Rádio Juriti AM 870, Paracatu, Minas Gerais, para todo o Norte, Noroeste, Goiás, para todo o Brasil e para todo mundo através da internet. Obrigado por escolher a Rádio Juriti, o motivo do nosso sucesso. E vamos que vamos! Aqui é bem melhor, bem melhor. E assim, ó, tem um brinde aqui hoje. Falar pra você que é tradicional, né? Toda quarta-feira você concorre a esse brinde aqui. R$40 em compras na loja infantil e Cresci. Bacana, né? A loja infantil e Cresci, especializada aí, portanto, em roupas infantis, né? Brinquedos. Tudo você encontra lá, viu? Vai lá conhecer uma loja diferente. Sempre pensando em você. Loja infantil e Cresci. O telefone é 998-43-6086. 998-43-6086. Agora 3 em ponto. A gente, né, dá aquela pausa, que legal, nesse momento de fé e oração aqui da nossa tarde. E vamos ouvir Terço da Misericórdia com o padre Fabiano Mundim. Boa tarde, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, quarta-feira, todos os dias às 3 horas da tarde, tiramos esse tempinho para refletir e meditar na hora da Divina Misericórdia, pedindo pela intercessão da irmã Faustina, da qual Jesus revelou os mistérios deste momento tão sublime para cada um de nós. Às 3 horas da tarde, a hora em que Jesus entrega seu Espírito por cada um de nós, para que sejamos realmente livres, realmente filhos e filhas amados do Pai. Então vamos rezar juntos? Nós vamos ter agora, neste momento, a consagração à Nossa Senhora Aparecida. Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e, sobretudo, na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Thank you. pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir. Experiência de oração. A Paróquia Santa Rita de Cássia convida todos para a experiência de oração. Soberano, maravilhoso. A realizar-se nos dias 27 e 28 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, na Escola Olindina Loureiro, bairro Alto do Açude. Taxa de inscrição por apenas R$30. Faixa etária de idade a partir de 16 anos. Contamos com a presença de todos. Os grupos de jovens da Diocese de Paracatu estão convidados para comemorar o Dia Nacional da Juventude, DNJ. Presença da comunidade católica Mãe do Novo Homem de Araxá. Basta acreditar e confiar. 11 de dezembro, em Unaí, no Frei Tito, em Unaí. Faça sua inscrição pelo Instagram, Setor Juve Diocese IPTU, até o dia 8 de dezembro. Idade de 12 a 35 anos. Vagas limitadas. Obrigatório uso de máscaras. É hora de aquecer o coração. Única FM. Em Paracatu, Thiago Bolos e Tortas, Panificadora Meta, pães quentinhos, leite, biscoitos, salgados e roscas. Quer fazer aquele lanche gostoso e encomendar aquele saboroso bolo ou uma deliciosa torta? Passe no Thiago Bolos e Tortas, Panificadora Meta, Rua Dom Serafim, 489, Arraial da Angola. Telefone 99817-2253 ou pelo WhatsApp 99115-8480. As ofertas do dia a dia do Supermercado Ideal estão deixando até a concorrência de cabelo em pé, seja na linha de alimentação ou de utilidades domésticas.